Bruno 649, da colada 41, no controle 1, no mapa decimal 35, bom voo. Decimal 35, obrigado. Controle Salvador, gol no 649. Gol no 649, contato radar na decolagem, suba ao nível 240, sai da gole. 240 na gole, gol no 649. Gol no 807, vamos estar estabilizado na final, do RNAV. Positivo, senhor, estou a uma milha e meia do Serra Victor 364. Complete a final do procedimento RNAV, torre 198, decimal 6. 186, gol 807. Salvador, gol no 807. Gol no 807, reporte visual com a pista 28. Positivo, vai continuar permanece, senhora? Aproximadamente perto de 800 pés. Positivo, e a chuva tá leve? Chuva leve a moderada no campo. Na 28, a visualização nossa aqui, acredito moderada. Mas então é o seguinte, eu estou disponível na aproximação, posso curvar à direita ou à esquerda, que está aqui sobre o mar, fazendo órbita? Gol no 07, só confirme se vai prosseguir para pouso. Na 28, vai fazer espera. Não, a pessoa tá me dizendo que a chuva tá moderada, eu não vou pousar. ...07, informo que se não tiver condições de pouso na 28, será que arremeter, conforme cá. Tá bom, então tá, vou seguir aqui e a gente arremete conforme cá. Entendi. Estou avistando já com 1000 pés. O 807. Cliente, reporte em condições para pouso no 807. Positivo. Está visual, senhora, vou prosseguir para o pouso. Cliente, o vento 200 graus 049, gol no 807. Positivo. Correu o gol no 675. Gol no 675, prossiga. Ainda está em contato com o controle, você poderia informar o vento novamente? O vento tá 210 graus com 04 nós. Sim. Eu prossegui na aproximação e avistou aos 800 pés. Ué, ela não arremeteu? Negativo. Eu tô tendo aqui a nossa, no meu TQS uma arremetida aí. Você confia pra gente? O gol não arremeteu? Não, negativo, ele tá pousando. Então tá bom, então a gente vai seguir agora, pode apurar o 363. Afirmativo, doutor, siga na aproximação, suba para 2500 pés, na próxima apitou 363. Certo, obrigado. Subindo para 2500. Foi o gol no 675 novamente? Gol no 807, solo 44, ao livrar 121 decimal 9, só confirma as condições, por gentileza, na para pouso na 28. Olha, senhora, nem turbulência tem, pode se aproximar aí que tá visual, eu avistei bem antes do continente. Sim, te obrigado. Obrigado, senhora. Gol, gol no 675, dá para prosseguir então? Afirmativo, gol no 675. E aí, obrigado. 0170, Mike Cross. 64 até no 288. 264 288, 649. Qual o problema, Mike Cross? 2 a bordo, chame torre 198, decimal 6, bom voo. Iaco Delta, livre acionar, chame táxi. Táxi livre. 7 livre, 807. Cono 675, complete final do procedimento, torre 118, decimal 6. 18, 6, cono 675. Correio Salvador, cono 675. Guardião 01, prossigo. Correção, Guardião 01, tá livre o acionamento, reporte para ingresso na 17. Matando 1010, CO03, Capitão Reinaldo, chamado 5 minutos. Guardião 01, aguarde. Gol no 675, reporte avistando pista. É, né, Guardião 01, só confirmando, proa norte, mais ou menos a quantas milhas se afasta? Se afasta dentro 10 milhas do Guardião. Guardião 01, reporte fora do solo. Reporte fora do solo. O vento 210 graus, 02 nós, Guardião 01. Tempo do vento, Guardião. 675, visual. Bom, no 675, livre pouso pista 28. Vento 220 graus, 02 nós. Tem livre pouso 28, bom, no 675. Para do solo, Guardião. Guardião 01, decolado aos 50, controle 119, decimal 35, por favor. 2935, grato. Bom, no 675, informa o tráfego à direita, helicóptero, emissão policial, mantendo 500 pés. Não vai interferir com seu pulso, pro Nordeste. É, no 675. Guardião 01, contato radar, mantenha 500 pés. Guardião 01, terceira 1210, escritor Nordeste. Ciente. Patango Juliette Quebec Kilo, prossiga. Patango Juliette Quebec Kilo, condições Salvador, 1000, teto, 5000, visibilidade. Juliette Quebec Kilo, aguarde contato radar, suba para 1500 pés. Corredor Vera Cruz, reporte através de Paripo para ingresso Corredor Interlagos. ...75, táxi via Alfa Juliette, portão 62, hein? Alfa Juliette, 62, né, 75. ...3858, ação de identificação, chegada IP, que desça e mantenha nível 070 na proa de Anto. Afirmativo, a informação foi para o DAN 3835, descendo sem chegada em pitch na proa de Anto, descendo ao 070. Afirmativo, DAN 3835. 3835. Petrelo, Guardião na rotatória, intenção, retorno a Salvador. Guardião 01, vai na proa da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Aguarde uma transferência, galera. Juliette Quebec 1. Catango Juliette Quebec 1, prossiga. Patango Juliette Quebec Kilo, informo que as condições de Salvador não são visuais e somos ser homologado instrumento. Gente, retorno para a Vera Cruz, Patango Juliette Quebec Kilo. Petrelo, Guardião na rotatória. Guardião 01, torre 18, decimal 6. 38, meu Guardião, grato. Mandou, Juliette Quebec Kilo, da frente, chamando frequência livre 2345. Afirmativo, Juliette Quebec Kilo, frequência livre. Pouso no pátio do Grael. Guardião 01, autorizado direto pátio do Grael, vento 260 graus, 02 nós. Reporte controlado, solo. Reportará controlado, Guardião. Ikeco Delta, autorizado táxi, reporte para ingresso na 17, o ajuste no 012. Na escuta. Transponder agora 01 no 07. Se mantenha nível 050. 050, chegada Cari 3172, informa que tem intenção e só para a RNAV. Gente, aguarde autorização para a RNAV, está 3172. Mantenha, descendo para 50. Queco Delta, reporte alinhado e pronto, na 17. Eco Delta, livre da colagem pistão 17, vento 250 graus 02 nós. E como o braço à direita, helicóptero para pouso no pátio do Graia. 080 para 070. Então 3835 está autorizado 3 mil pés, ajuste no 012. Estimativo 3 mil pés, zona 012, então 3835. Eco Delta, decolado 58, controle 19935, tá bom? 19935, obrigado. Mike Eco Delta. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Papá, Mike Eco Delta. Contato radar, suba a 500 pés. Informe visual com Manati para livre frequência. Eco Delta, ciente, já está nivelado em 500. Na prova do Manati, informará visitando o Eco Delta. Então, 3835, está autorizado sinal R9. Vou ir na Pro Serra Vitor 363. Desça para 2500 pés, ajuste 1012. Afirmativo, autorizado R9 da 28, voando Serra Vitor 363, descendo para 2500 pés, na 3835. Região 01 no Ciente, frequência livre. Alô 00. Vitor Mike Quebec, prossiga. Primeiro confirmação, o segundo confirmação. Visual. Thank you, Mike Quebec. Salvador, boa tarde, Bruno 755, informação hotel descido para 160. Bruno 755, acione identificação, chegada de PIT, desça nível 070, vou na Pro Adianto. PIT 070, Pro Adianto, vou na 755. Confirma aí, confirmatiza a pista 28, confere? Afirmativo, pista 28. Ok, o ano situação, solicitamos o R9 da 28, vou no 755. E após antes, se autorizar, vou pro do serviço 363. Senhor, te aguarde a autorização para o R9, vou no 755. Vai dar agora no 755. Fala, boa tarde, gol no 674, autorização Campinas. Minas, aguarde cópia da autorização prevista gole e eval após direto Sagaz. Ok. Aguarde, dono 755. Zona 755, os últimos 90 metros estão indisponíveis. 24 horas. Ah, tá ok então. Obrigado. Santo 3835, chame torre 18 decimal 6. Ativo torre 186, Santo 3835. Prossiga. Poderia tomar carro na cidade da Positivas, 18:30, válido até às 19:15, hora certa 19:04. Sérgio, vamos tomar aqui, pede para. Valença, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 01 no 61, Vitor Mike Quebec. Quebec, Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec, Vitor Mike Quebec. Se manda Valença, o destino, Vitor Mike Quebec, qual foi o B? Tá com 7 a bordo, Vitor Mike Quebec, Valença, 7 a bordo, torre 18-6, bom voo. Solo, Vitor Índia Juliette. Prossiga, Vitor Índia Juliette. É, para a nova autorização, senhor. São de voo para as 18 horas, foi efetuada a DLA? É negativo, só vai fechar do aeroporto, né? Confirmando, então tinha chamado antes e não foi autorizado por causa das condições. Foi autorizado, mas porém mandaram regressar por causa das condições. É, ciente, o Vitorina Juliette, autorização permanece, um no meu pés para Valença, chame para livre acionamento, chame táxi, qual foi o B? 04. 4 a bordo, torre 18-6, bom voo. Prato. Prossiga. Confirme, papapapá, hotel em Tango. Ação Galeão. 785 Galeão, aguarde cópia da autorização prevista gole até Val, após Eval direto Crate, gol 785. Tá ok, gole Val, Val Crate é hotel, eu li errado aqui. Vai que é cuidado, prossiga. O senhor pode fazer uma ponte, por gentileza? Papa Mike Eco Delta. Está autorizado o farol da barra, mantendo 500 pés, por favor, transmita ao telematango. Acione transponder 0137. Papa Mike Eco Delta solicitou a nova chamada do Hotel Limatango no Farol da Barra. Papa Mike Eco Delta, controle grato. Gente, livre frequência para coordenação. Existe um tráfego na posição de 12 horas. A 17 milhas que não chamou o controle. Altitude desconhecida, Mike Eco Delta. 370, gol 75. Salvador, boa tarde, essa é a senhora Mike, transferência cruza 180. 1755, está autorizado 3 mil pés, ajuste 1012. 3012, gol 75. Então 3172, torre, chame torre 118 do small 6. 186, muito obrigado, boa tarde, 3172. Patango Kilo, Quebec Sierra, go ahead. Salvador, boa tarde, o TAN 3172, Sierra Victor 364, baixou, travou, outra visão. Boa tarde, São 3172, livre pouso, bichão 28, vento 25, 0 grau, 02 mais. 0 pouso, bichão 28, São 3172. Oi, Salvador, boa tarde, Oscar Serra, Mike. Oscar Serra, Mike, aguarde. Papatango, Kilo, Quebec, Serra. Cloud Flat Level 050, Flyhead, Faro, Positional, Cari, Arrival. 3, 2, 1. Papatango, Kilo, Quebec, Serra. Por gentileza, poderia antecipar a nossa saída para Brasília? Seria a Elefo ou a Gualeofito?